CDs. André CDs. Com moral de Ibicuara. Senhor Carla Jato, Star de Céu, o melhor pro seu celular. Raul Expresso K, Boutique Camarão, Está Frio. Meu primo Guilherme, obrigado por tomar conta do meu Instagram. Você é top, né? Estoura o príncipe, meu filho. Você não dança mais, não quero mais você, gatinha. No banco do meu carro, você não senta mais, agora é só você. Suas amigas e você aí, com 50 ligações perdidas pra mim. Eu não te quero mais. Estou aqui arrochando gostoso com as suas amigas e você aí, com 50 ligações perdidas pra mim. Eu não te quero mais. Alô, compadre, meu Dom Júnior, cê voa. Em nome de Rafa Boy Produções, Gilvão Veículos. É o príncipe, meu filho. Um forte abraço pra minha amiga Raíssa Oliveira. Você é top, nega. Você não dança mais, não quero mais você, gatinha. No banco do meu carro, você não senta mais, agora é só você e as novinhas. Estou arrochando gostoso, desgraçada. E você aí, com 50 ligações perdidas pra mim. Eu não te quero mais. Estou aqui arrochando gostoso com as suas amigas. E você aí, com 50 ligações perdidas pra mim, eu não te quero mais. Um forte abraço, meu amigo Johnny Studio Evans. Tem que receber da empresa.